O Olhar sobre o Olhar que Olha, 2003, para quatro instrumentistas. A peça tem duração de aproximadamente 7 minutos. Ela é composta de apenas 7 sons, ocorrências sonoras. Cada um desses 7 sons tem uma natureza temporal definida pelo seu nome. Os 7 sons se chamam curtíssimo, curto, quase médio, médio, quase longo, longo, longuíssimo. Cada um deles só deverá ser tocado uma única vez durante a peça. Cada instrumentista pode tocar no máximo 3 sons. Tudo que não for esses 7 sons deve ser o que se chama de silêncio espesso. Os instrumentistas não devem combinar nada em relação às durações dos sons, ou quando eles ocorrem, ou ainda quem toca qual som. O melhor é estar concentrado e alerta. A frase do título é atribuída a Edgar Morin.